Brasil Caminhoneiro. Pois é, pessoal, a semana tá indo embora e eu também já vou partindo. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam todos esses dias. A realização do Brasil Caminhoneiro é da Cobran, Companhia Brasileira de Marketing. Um abraço do Sérgio Reis. Segunda-feira estaremos de volta, se Deus quiser, e ele há de querer. Brasil Caminhoneiro. Informação, música, prestação de serviço. Você está na Rádio Cultura de Santos Dumont, terra do pai da aviação. AM 1580 kHz. Na internet www.radioculturasd.com.br. ZYL 290 AM, Rádio Cultura, 1580 kHz. Transmitindo da cidade de Santos Dumont, Minas Gerais. Cultura, uma rádio mineira. Cultura. Acertando os ponteiros. Hora certa. Se liga aí, a Claro Odontologia informa a hora certa. 5h55. A nossa rádio deseja a você os melhores votos de paz, saúde e boas festas. Queremos que você continue sempre com essa alegria, com esse companheirismo e você continue nos prestigiando com a sua preferência e sua atenção. Feliz Natal, feliz Ano Novo. É o que deseja todos da rádio. Com você, em todo lugar. Pra cantar, ouvindo as melhores, você vai dançar. É só se ligar. Cultura! Continue ligado, vem aí a próxima atração. Começa agora o programa da Tota Meneghel. Tota Meneghel, a sua amiga de todas as manhãs. Let's go. Oi, barbaridade, vai começar nossa festa. Tota Meneghel, a sua companheira de todas as manhãs. Sintoniza. Santos Dumont, com a graça de Deus podemos falar bom dia. Vamos juntinhos? Até as 10. Até as 10, muita música bonita, muita informação. É só você ficar ligadinho, ligadinho comigo, tá bom? Bom dia! Cristo é o caminho, é o nosso livramento. Muito obrigado, meu Deus, pela voz e o meu talento. A fé alimenta minha alma e pra manter a minha calma, Deus me deu entendimento. Jesus Cristo aqui na terra deixou seus mandamentos, estão escritos na Bíblia pra não ter esquecimento. e neles ficaram claros os nossos procedimentos. Quem seguir outros caminhos vai semear os espinhos pro seu próprio ferimento. Própria sombra acompanha os movimentos. Deus está presente em tudo, sabe até meus pensamentos. Todo bem que praticamos pra Deus é um alimento. Quem faz o bem ganha seu ponto no dia do grande encontro, na hora do julgamento. Os olhos de Deus monitoram todos nossos segmentos. É um satélite divino fazendo rastreamento. A lei divina é perfeita, Jesus Cristo é 100%. Quem querer a salvação na Bíblia tem a lição para o nosso arrependimento. Programa da Tota Meneghel, das 6 às 10 da manhã. O melhor da música sertaneja você ouve aqui, no programa da Tota Meneghel, a sua amiga de todas as manhãs. Confira a hora certa. 290 AM, Rádio Cultura, 1580 kHz, transmitindo da cidade de Santos Dumont, Minas Gerais. Cultura, uma rádio mineira. Hora certa. Oferecimento Vero. Quer curtir férias incríveis? Comece tendo a ultra velocidade Vero. Ligue 4.010. 4,57. É curtir férias incríveis. Comece tendo a ultra velocidade Vero para a família aproveitar cada segundo intensamente. A gente tem uma oferta especial para isso. Assine 220 e leve 360 mega. Quer mais? Assine 360 e leve 440 mega. E já vem com programação completa. Filmes, desenhos, séries e futebol. Vá até uma loja Vero, acesse verointernet.com.br ou ligue 4.010.20. É por tempo limitado. Consulte condições. Vero. Internet de verdade. 4,58. Escola Barbacena está com novidades. Estamos ministrando todos os cursos especializados de capacitação e atualização de moto, coletivo de passageiros, transporte escolar, veículo de emergência e cargas indivisíveis. Agora você pode se capacitar e atualizar sem sair de Santos Dumont. Alta Escola Barbacena, Rua Josefina Ladeira, número 69, sala 105, Centro. Telefone 3251-5321 ou pelo WhatsApp no 99902-5321. Alta Escola Barbacena, 20 anos na cidade. Corre, pula, pega a pipa, deixa ela brincar. Hoje é dia das crianças. Ser criança é sinônimo de ser amor, pureza e alegria. Feliz Dia das Crianças. Oferecimento: Minas Peças, cada vez mais completa para atender você. Peças para eletrodomésticos, oficina de conserto e muito mais. Venha conferir. Calçadão da Antônio Ladeira 126. O telefone é 3251-3344. Laboratório Rubens de Toledo, na Rua 13